fundo de garantia pelo tempo de serviço. Todo mês o empregador sabe desse compromisso. Deposita 8% do salário em vencimento, caixa econômico setor. Vale como uma poupança para dar mais segurança a todo trabalhador. Quartel do Trabalho, Cultura Popular e Cidadania. AMATRA 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.